os ouvintes. Um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 155ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos dar como finata a série de programas centrado em estilos musicais. Uma sequência que durou pouco mais de 2 meses e que se prolongou ao longo de 10 emissões, durante as quais as quadras foram não temporais, mas sobretudo estilísticas. Cada emissão não teve em atenção a ordem cronológica, mas sim o género musical ou o contexto do certame. E, para dar continuidade à ideia inicial de quadras de música, a maioria considerável das melodias escutadas, hoje será mesmo a totalidade, foi portuguesa. Iremos encerrar a referida série com referências ao Festival RTP da Canção, que não se vai realizar em 2013. Caso tivesse lugar, o certame seria organizado eventualmente amanhã, sábado, dia 9 de março, tendo em conta que no ano passado, 2012, o Estúdio 1 da Rádio e Televisão de Portugal acolheu o festival no dia 10 de março. Na viagem por vencedores em diferentes épocas, iniciamos com a então adolescente Anabela, que em 1992 conseguiu o primeiro lugar ao interpretar a melodia A Cidade Até Ser Dia. 2 décadas antes, em 1972, Carlos Mendes foi o vencedor, enquanto protagonizava uma canção que, nos dias que correm, é incluída na banda sonora da série televisiva Depois do Adeus. Ouçamos A Festa da Vida. Que venha o sol, vinhas, flores, marés, canções, todas as cores, guerras esquecidas por amor. Que venham já trazendo abraços, vistam sorrisos de palhaços, esqueçam tristezas e cansaços. Que tragam todos os festejos e ninguém se esqueça de beijos. Que tragam prendas de alegria e a festa dura até ser dia. Que não se privem das despesas, apostem todas as tristezas, pão, vinho e rosas sobre as mesas. Que tragam cobertores ou mantas, o vinho escorra pelas gargantas e a festa dura até às tantas. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Do triunfo em 1965, Simone de Oliveira conquistou o certame pela segunda vez 4 anos depois, com a famosa produção musical intitulada Desfolhada. Corpo de lindo, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, luar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto, é meu rei. Filho vermelho, cravo de carne, fogo de amor, filho de um rei, sem governo. Volta a nascer quando há calor, minha palavra de calos do sol nascente, meu madrigal de madrugada, amor, amor.

numa crítica a um hábito de vários artistas que se prolongou até aos nossos dias, Carlos Paião recolheu o maior número de votos sem cantar em playback. Podes não saber cantar, nem sequer assobiar, com certeza que não vais desafinar. Em playback, em playback, em playback. Só precisas de acertar, não tem nada que enganar. E assim mesmo sem cantar, vais encantar. Em playback, em playback, em playback. Põe o microfone na frente, no que diz forçado. Vai sorrindo que é pra gente lá presente não notar. Em playback tu és alguém, mesmo afónico cantas bem. Em playback a fazer playback e vivo playback, faz-me sempre cantar. Em playback respirar pra quê? Quem não sabe também não vê. Em playback a fazer playback e vivo playback, dá pra todos. Não saber cantar, nem sequer assobiar, com certeza que não vais desafinar. Em playback, em playback, em playback. Só precisas de acertar, não tem nada que enganar. E assim mesmo sem cantar, vais encantar. Em playback, em playback, em playback. Abre a boca, fecha a boca, não te enganes, não te esganes. Alma Lusa era o nome de um programa já extinto da Rádio Antena Web e era igualmente a designação de um agrupamento musical que venceu o Festival RTP da Canção em 1998. Numa versão ao vivo, escutemos Se Eu Te Pudesse Abraçar. Todas as terras do mundo têm alma de Portugal. Onde quer que estejas, onde quer que vás, a saudade já vai estar. Se eu te pudesse abraçar e depois falar contigo, tinha tanta coisa para te contar, meu irmão e meu amigo. Caminhar, caminhar, faz-te caminho ao andar, leva a mãe para te levar, que a distância faz durar. Partes do mundo, há gente de Portugal, com saudade de alguém que deixou alguém do outro lado do mar. Se eu te pudesse abraçar e depois falar contigo, tinha tanta coisa para te contar, meu irmão e meu amigo. Caminhar, caminhar, faz-te caminho ao andar. Distância faz chorar, navegar, navegar, sobre a terra, sobre o mar, é preciso acreditar, se eu te pudesse abraçar.